gelo no copo e ela dança devagar. Pra que esperar de alguém, se ela quer e tem pra pagar? Só registrei e deixei estar. Era um corte no vestido prata, um olhar de fogo na face. Uma luz negra numa pele parda, numa pela negra que o Dal só infarta. Tô cansado do boy e do louco, não me faz esperar mais um pouco. E ela desespera, espera. Era nós numa fita da hora, nós dois com esse vento na cara. Nossa safadeza na cara, até pedir não para. Boca na boca, uma vontade louca. Quem sabe uma hora, quem sabe uma hora. Até tento esquecer essa peça, mas me vem na memória. E quando eu lembro é foda. Melhor eu nem pensar. Que quando eu lembro é foda. Melhor eu nem pensar. Tu topa esse jet de louco. Nós dois numa transa bem foda. O som do vagabundo mais louco. Na frente da praia mais foda. Tua voz, teu cabelo, três jeitos de seres. Três vezes melhor que 10 mil em dinheiro. 10 vezes melhor que 100 mil em dinheiro. Não vi ela essa noite, mas queria ver. Não te devo na nada, eu queria dever. Te mando mensagem às 10, às 11 que tu responde. Almada amanhã, eu tô passando aí. Pra quando for às 4, a gente tá bem longe. Hollywood, Amsterdam pra cima. Halloween, Amistel, Dolfina. Ela ilude, elogia, minhas rimas me leva pro ar e me joga lá de cima. E eu caio como quem não pode voar. E nesse papo eu caio. Com ela me pondo no meu lugar. E quando eu lembro é foda. Melhor eu nem pensar. Que quando eu lembro é foda.